0 na saída da EL, após Leda, direto Brilha. Está presente, autorizado, direto Leda. Confirme, é 360 da EL, após Leda Bridge, confirmado? Afirma, está presente, está autorizado, direto Leda. Leda, 173. Tradução cruzando 045 agora, confirme. Ainda negativo, modo tchá. Alfa, tradução. Salvador, muito boa tarde, voo no 077, ciente da informação, Sierra, tá no 612, copia para o Galeão, 380. No 077, o número 2 para cópia, aguarde. Acordando no 077. 15 de novembro, Alfa, na escuta. O Mike Cudalda tem condições de pouso no pato direto, pato 4, aeronave, transporte FEM, para da Cota 17. O Exul 9 autorizado, ingresso, a porta alinhada, pronto, capoeira no 7. Ok, o Mike Delta, então vai manter o setor norte aguardando a instrução para o pouso aqui. Manter o setor norte, bota na escuta, Mike Delta. Aguardaram, até no setor norte, Mike 9, direto com 15. 109, autorizado, é colapso, no 0. Autorizado, colapso, no 0, passa na 4. Com torre em 118612. 6 horas e 30, alterna Guarulhos, pronto para o ataque. Você passou o localizador, pode passar o localizador agora? Está presente? Autorizado, interceptar o localizador, vai ter 4863, desça para 13 ou 10, altímetro 1014. 3, convica a pose, vai ter 4863, obrigado. Nada. Desça para o número 500 pés, altímetro no 0, no 4, resposta visual com a pista no 7, o Papatango, Romeu Papatango. 14 para a rotatória, 1500, resposta visual, Papatango. Quando pode esperar, 18,6, 7,29. Salvo, Salvador, é o azul 4260, continua a posição por gentileza. 09 do pátio 3. 509 do pátio 3, muito obrigada. 3145, posição 9, para o pushback e acionamento. 09 autorizado, 3145, chama ataque. Chama para o ataque, 3145. Confirma, aeronave, chamou o acionamento. 471 decolou aos 15, controle 119, decimal 8. 198 do lateral 471. Quilo Serra Lima mantém o ponto de espera, então no 7 mantém. Índia Noveral está autorizado, acionamento é porta táxi. Índia, está pronto para cópia? 90 graus, 119, autorizado pouso, pista 17, checa trem. Ok, autorizado pouso 17, trem embaixado checado, vai ter cuidado. Objeto 6720, boa tarde, acima identificação, desça para 4 mil pés na chegada bom, ajuste altímetro no 0 no 4. Controle 1077. 1077, ombra puxa acionar. Acionamento 1077. 119, decimal 8. Controle 698, Eco Zulu November. Ainda da EL, após Leda, direto Bridge. Da EL, após da EL, Bridge. Após Leda, Bridge, o Pantanal 4711. Correto. Controle, Eco Zulu November, decolou, mantendo a sua escuta. Papatango, Eco Zulu November, controle Salvador, mantém condições live no corredor Axé, altímetro no 0 no 4. Reporte, fora da barra. Voltará fora da barra, o Eco Zulu November. O Papatango Eco Zulu November confirmando qual seria a proa ideal para exercer? 318, November. Confirmado? 318. Certo, mantenha no meu pé, aguarde autorização para ascensão 085. Autoriza DCT mantendo 1000 pés, senhor? Negativo devido a tráfegos, agora já passando a posição do ano, prosseguindo para a final ILS. Quando possível, será autorizado direto em ascensão 085. Aguardando autorização para a gestão antes do 90. Controle de Salvador, gol no 601, informação Sierra. Gol no 601, controle de Salvador. Acena identificação. Identificou o gol no 601. Gol no 601, desça para 5 mil pés na chegada Bonfi, altímetro 10 no 4. 5 mil Bonfi, 1014, gol no 601. Vai até 4863, autorizado na final do procedimento Electric Sway, desça para 2 mil pés, altímetro 0 no 4. Aguarde transferência para a torre. Uma vez transferência para a torre, Torbio, chamará até no localizador, obrigado. O gol no 612, no localizador. Torre, 118, decimal 612 composto. 186, boa. Rapaz, Copa Tango, Eco Zulu Novemba, condições de manter a proa... Apresente proa, proa 265, em ascensão até o nível 030. Matiu. Sim, após atingir o nível 030 nessa proa, autorizado direto IRC em ascensão 085, Eco Zulu Novemba. Após 030 nessa proa, autorizado DCT para IRC na ascensão 085, Eco Zulu Novemba. O ABCA 29 decolou ao 19, controle 19, décima 8. Trajeto, boa. Oi, Salvador, boa tarde, gol no 612 no externo, baixou e travou. No 612, chuveiro 110 graus, 109, autorizado, pouso, pista no 0. Livre pouso no 0, gol no 612. Retomar o meu Michael Palima, só não foi copiado o PUB. 350 Guarulhos. 4, reporte Farol da Barra. Controle do 1775, vou passar o Tango. 286, só 3145, boa. 1856, cópia. Próxima cópia. 1856, autorizado Recife, 390, Upper Week 58. Decolo no 0, esquerda, Puca, transição Aracaju. Controle 119, décima 8, transponder 5434. Objeto 5729, contato radar na decolagem, suba ao nível 340 na saída da EL, após Leda, direto Brider. Ok, é o 340, pode voar, Delta presente. 5434 5433 4 5434 5433 4 5433 4 5433 4 5433 4 5433 4 5433 4 5433 4 5433 4 5433 4 5433 4 5433 4 5433 4 5433 4 5433 4 5433 4 5433 4 5433 4 5433 4 5433 4 5433 4 5433 4 5433 4 5433 4 5433 4 5433 4 5433 4 5433 4 5433 4 5433 4 5433 4 5433 4 5433 4 5433 4 5433 4 5433 4 5433 4 5433 4 5433 4 5433 4 5433 4 5433 4 5433 4 5433 4 5433 4 5433 4 5433 4 5433 4 5433 4 5433 4 5433 4 5433 4 5433 4 5433 4 5433 4 5433 4 5433 4 5433 4 5433 4 5433 4 5433 4 5433 4 5433 4 5433 4 5433 4 5433 4 5433 4 5433 4 5433 4 5433 4 5433 4 5433 4 5433 4 5433 4 5433 Controle 1-1198, transponder 5407. É o Leda Bidev. 045, Zumba 90. Copiado 2045, suba ao nível 085, direto IDC. Zumba 90. Copiar. 1120 graus, 109, autorizado a colapso, estão 0. Hoje, pista 17, quilo CLM. O quilo CLM confirmando, vento 120 graus, 109, autorizado a colapso, estão 7. O sol tá muito ruim, chão para acionamento. Bom, formador, para 3567, ciência da informação, terra. 4206. Um minuto a cópia, seu 3567 é o número 2 para cópia. Vai, posto, 3567. O Azul 4206 está pronto para copiar? Pronto. 1406, autorizado Recife, 370, via Peruísque 58. Decola da 1-0, curva esquerda, saída Fuca, transição Aracaju. Controle em 119.8, transponder 5433. Autorizado, Recife 370, saída Puca, transição Aracaju, 358, de coluna 0, curva esquerda, controle 1998, transporte 5433, azul 4206. Chão para puxa sonar, 4206. Paulo, Doro, Bop, Tarek, 02. 5-1-1-2-1-3-3-2-5, Pantanal 4-7-11, bom. Palma e o Maicon Palinho, como recebe o controle? Afirmativo, pronto para a Copa, sendo 3567. 3567, autorizado Brasília, 380, Uppers 117. Decola na 0, direita, gole, transição, ofito. Controle em 119.8, transponder 5436. Bandeirante na final, ali mantém, captura no 0. Módulo Bandeirante, ali mantém no 0, transponder 5436. Goiânia Coral. Certo, agora confere contato radar, suba ao nível 1-0-0 na saída coral, Quiro Serra Lima. Lima. Papá Romeu, mais Papá Lima, recebe controle. Então é um piso, vai se chamar para Augusto Beck, estacionamento está 3-5, começa aí. Nós 5605, acordando com a equipe de solo, tem um Boeing da Gol, tá ingressando na Juliette agora. Após ele livrar a cauda, tá autorizado, chama táxi. Após livrar... Aqui o Quilo Alfa, chama táxi. Olá, boa tarde, após o Romeu Golf, na verdade. Após o Romeu Golf, Maquiaco. Autorizado Siri, 500 pés, decolada 1-0, via litoral, o controle 1-1-9-8, aciona 0-1-3-1. Autorizado Siri, decolada 1-0, litoral, controle Salvador 1-9-8-0. Wolf Maquiaco, tem livre acionamento, confirma o teu escuta. Na escuta, senhora. Mas Papa Lima, reporte Pituaçu para o cruzamento da pista no zero. Positivo, senhor. Romeu Patango, 1-0 graus, 089, autorizado o pouso, pista no 7. Autorizado o pouso na 1-7, Romeu Patango. 5729, chama agora o centro, Recife, 125, décima 1, alterna, 133, décima 25, com voo. 25, 1-3-3-2-5, obrigado, boa tarde. Solo 2006, solo 1-2-1 decimal 9, agora foi 863. 3145, 1-1-0 grau 089, autorizado a colapso 1-0. Colagem autorizada, até 3145, 1-0. Tem a posição, me aguarda, índio número alfa. O Romeu Patango, após pouso, 4-4, confirma. 4. Zero, zero, mais. 2009, gol no meia, 0-1. cuidado com esse localizador 6720, aguardando o flight. Passando, Duna. Eu não faço serviço. Torre 118, decimal 612 Bombosa. 6862, obrigado. Controle, o Mike Papalima está passando para o Pistócio. Para o cruzamento, torre 118, decimal 612, Mike Papalima. 386. Salvador, boa tarde, Altana 3145. Tan 3145, contato radar na decolagem, suba ao nível 380 na saída da EL, após Leda, direto Bidev. 380 na da EL, após Leda, Bidev, Tan 3145. Se autorizado, já vou direto da presença. Autorizado da presença, direto Leda. Direto Leda, Tan 3145. Gol 1601, autorizado a final do procedimento em LS X-Way. Desça para 2 ao pé, reporte estabilizado. Autorizado, LS X-Way, descendo para 2000. Vai reportar estabilizado o gol 1601. Positivo, senhor. Está autorizado o cruzamento da 1735. Reporta no setor sul da 28. Pelo Serra Lima, estimado para pouso? Não, 1946. 1946. 1946. Então chama a torre. 1-1-8-6-12, vou fumar aqui. 1-1-8-6-12. Som externo, checar travado, 6720. 720, dentro 1 centena, 1-0-9, autorizado pouso, pistino 0. 720, vivo pouso 110. Tá. Boa tarde, mantenha o 43 guardando da colagem. Tem um helicóptero que vai sobrevoar o mesmo. Só guardando. Mano, boa no 856, após Boeing da Webjet, na final ali mantém, cabeceira no zero. Após o zero, como é que eu falei, não tem condições de acender o número, fecha? Vai pro Palima, torre. Positivo, senhor. O Marco Palima confirmando acendendo a 1.007 e aguardando para o cruzamento do campo. Positivo, vai acender para 1.007, aguardando, já está cruzando o eixo da 1.735. Eixo, pessoal. Aguarda, mantém posição em John Herald. Golf Mike Echo tem condições de decolar sem interferir com o eixo da 1-0? Golf Mike Echo, vento 1-1-0, grau 0-0-9, precisado decolar, 4-3. Pronto, super, após. Só pra informação do tráfego, tem um helicóptero acendendo 1.000 pés no setor. São 2.500 pés do quilo, Serra Lima. Gente, vai reportar precisando do outro. Estabilizando o X-Ray, gol no 601. Vai passar o marcador externo, completa a final do procedimento LSX-Ray, torre 118, decimal 612. Consegue no procedimento, chama a torre 118-612, gol 1601. Torre Salvador, boa tarde, gol no 601, baixado e travado, passou externo. 601, boa tarde, continua a aproximação, companhia alinhando para decolagem, formarei pista livre. Guardando pista livre, gol 1601. O Mike Papalima tem condição de cruzar sobre a pista, senhor, para liberar o eixo. Mantenha setor sul, Mike Papalima, gol no 856, 1-1-0 graus, 1-0-9, autorizado a decolar, pista no zero, reporte iniciando. 1601, Mike Echo, decolado aos 32, prossegue Litoral Sul, controle 119, decimal 8. Mantém Litoral Sul, 119, decimal 8. Helicóptero Golfo Mike Echo, boa, obrigado. O Gol no 601, o vento 1 acetendo 109, companhia já iniciou, informarei que está livre. Aguardando o Gol no 601. Papá Romeu, Golf, Mike Echo, controle Salvador, mantém condições visuais na linha do litoral, reporte para o da Barra, altímetro 1-0 no 4. 1-0 no 4, reporte para Farol da Barra, condições visuais, Golf, Mike Echo. Golo 567, Brasília. Gente, tá visual com o trip que tá puxando, parte 3? Gente, o quilo que lá, qual é o PB? 05. O trip tá puxando no meio do parte 3. Ouvindo se você tem condições de taxiar sem interferir com o trip. Gente, deu taxia via pátio, Índia e Alfa. No ponto de espera da 10 Torre, 118-62, altímetro 04. Confirmando, pátio, Índia e Alfa, quilo que o Alfa. Papa Trago, Mike Fox Trotch Oscar. Mike Fox Trotch Oscar, prossiga. Solização de taxa do Pátio 3 para o hangar da Baia do Pátio 5, na ciente do pushback do Trip já. Gente, o senhor tem condições de taxar em Trip com o Trip? Estamos aguardando aqui, pode prosseguir após o Trip? Tá, então após o Trip, o senhor mantém escuta quando ele iniciar o taxa autoriza. E aqui a gente faz uma colinha. Gente, mantenha a escuta, o Mike Fox Trot, já tem um traço que tá taxiando, não. Um feno que tá taxiando parte 3. Sim, estamos aguardando. Boa, no 601, solo 35, solo 21, na 19. 219, boa. 134 a bordo, 345 autonomia, até na Campinas para o táxi. O Alfa mantém posição na saída do pátio 3, aguardando. Paulo, TIP 545, solicito o táxi, o POB é 55, autonomia 4 horas, alterna Salvador. Sim. Gol 0077, táxi, pátio, Índia e Alfa. Ponto de espera da 10, torre 118, meio altímetro 104. Pátio, Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, 118, 612, 0077. Trip 5415, seguindo o Boeing da Gol, para o pátio 1, vai prosseguir via pátio Índia e Alfa no ponto de espera da 10 Torre, 118, meio altímetro 104. Trip 5415. Sim, está visual com o Gol 5415, após passar do mesmo ponto de espera da 10-5-4. Solo da 3567, está pronto para o táxi com 181 a bordo, autonomia de 4 horas, alterna com fim. Final no certo autorizado, reporta na coisa. Alfa Tango Tango. O Trip, pátio Índia e Alfa. Roda de espera da 10, torre 118, meio altímetro 10, 14. Afirmativo. No 601, mantém a Juliette. Mantém, boa no 601. Quilo Alfa, pátio, Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, torre 118, meio altímetro 04. Vai com a guarda-cópia. O Mike Fox Trotch Oscar, pode seguir o Quilo Alfa até o Quilo Alfa até a saída do pátio 3. Até a saída do pátio 3. No 601, o Matheus da Juliette, se entrar pelo pátio 3, vai taxiar. Quando o tráfego livrar a Juliette, é um jatinho, quando ele, corrigindo, um feno, quando ele livrar, ingressa a Juliette, portão 06. você não passar, vai pro 06, gol no 60. Continuando, Mike Foxtrot Oscar, mantém o Pátio 3. Mantém o Pátio 3, nossa isso. Bora. Oscar Bravo Eco, pronto pra cópia? Continuando, aeronave, tripulação, homologado, instrumento. Mal 8, aciona 0132. Oscar Bravo Eco. Alto Tango, vento 120 graus, 089, livre pouso, pista 17. Tango, Tango. Altímetro em Salvador, no 014. Controle em Salvador, Oxaneme 143. Oxaneme 143, acione identificação, desça ao nível 060 na chegada a ponto. Altímetro 1014. O Papatango Eco Bravo Índia aciona código transponder 0143. 89, zero, zero, decolagem, pista no zero. Tudo a decolagem, dá 1-0, plano 077. Autorizado no meu pé, estou confirmando, estimado para pouso em Barra Grande. Paulo é o Mike Papa Lima, controle, mantenha condições visuais. Reporte final para pouso. Positivo, já pousou, já decolou aqui, já está regresso para Salvador. Tá rápido. Mike Papa Lima, atento para tráfego do Índia November Alpha, com a torre a 1 mil pés. Mantenha 500 pés do Mike Papa Lima. Chama a torre 118, decimal 612. 186, boa, graça. Controle, Papa Romeo Índia November Alpha, decolou da 17. Índia November Alpha, mantenha 1 no meu pés. Atento para trás do Papa Romeo, mais Papa Lima, 500 pés, rumo oposto. Confirmando com essa costa, quantas milhas, Salvador? Até 20 milhas. Sim. 0-6-2-6, alta 3-5-6-7. Mike Fox Oscar, na passagem do aeroporto da TAM, taxiway Juliette, após ingresso no Pátio 1, taxi Lima Mike Quebec. Mike Quebec chama a torre em 118. Após o TAM, prossegue para o Pátio 5, chamará na a Lima, chamará na Quebec. A torre, 126, obrigado. Leve Golf, Mike Quebec, bom voo. Controle de Salvador, muito boa tarde, Gono 077, passa 2300, perfil da DAEL. Gono 077, contato radar na decolagem, suba ao nível 380 na saída da DAEL, após letra, direto BDEV. Sim, após letra, direto BDEV, acessão 380, Gono 077. O 3415, trazado da colapso no 0100 graus, 109. Autorizado ali é manter, capsera no zero. 133, decimal 65. 12685 3365, até logo. Até. Papatango Eco Zulu Alvema, chama o centro Recife. 126, decimal 85. Alterna 133, decimal 65. Alô, Salvador, muito boa tarde, Zulu 4261, para Campinas, Zulu 360, última terra. 4261, autorizado Campinas, 360, via Perdo 16. Decolo no zero direita, da Euleda Bridge. Controle em 119.8, transponder 5447. Autorizado Campinas, Zulu 360, pessoa andou no zero, saída é a da El, letra, e após posição Bridge, então a Perdo 16. Concluiu a direita pela decolagem.